capaz de te amar tanto assim. Na solidão do vento, amar foi tudo quanto eu quis. Saber amar de um momento, recordar aqui uma paixão ausente. Ao som do violoncelo, é um momento quente que torna o mundo tão belo. Que noite tão serena, que lindo seu luar, que lindo esse momento, bailando beijos do mar. Te amo quando riso, eu te amo quando danças num olhar de silêncio. Te amo porque eu sempre quis morrer de um amor intenso. Que noite tão serena, que lindo seu luar.